nos meus olhos você verá o que você significa para mim. Procurem seu coração, procurem sua alma, e quando encontrá-la, você não procurará mais. Não me diga, não vale a pena tentar. Você não pode me dizer, não vale a pena morrer. Você sabe que é verdade tudo que eu faço. Eu faço por você, oh yeah. Porém seu coração você encontrará. Não há nada a esconder, me aceite como eu sou. Leve minha vida à vida, eu daria tudo, eu sacrificaria. Não me diga, não vale a pena lutar por. Eu não posso evitar, não há nada que eu queira mais, oh yeah. Você sabe que é verdade tudo que eu faço. Eu faço por você, oh yeah, oh yeah. Não há amor como seu amor, e nenhum outro poderia dar mais amor. Não há lugar nenhum, a menos que você esteja lá. Yeah, olhe seu coração, baby. Yeah. Oh, sim. Oh, você não pode me dizer. Não vale a pena tentar. Eu não posso evitar. Não há nada que eu queira mais. Se eu lutaria por você, eu mentiria por você. Andaria na corda bamba por você. Sim, eu morreria por você. Você sabe que é verdade tudo que eu faço. Eu faço isso por você. Tudo que eu faço, querida, e nós vamos até o fim. Oh, nós vamos até o fim. Oh, sim. Coração, oh, eu andarei na corda bamba por você, sim. Eu morrerei por você, oh, sim, o tempo todo. Eu vou até o fim, sim. Pegue minha mão.